Hola a todas, isto é Cando Dorme o Gato. Va con un novo micro e selección musical. You've been calling me up, silent on vibrate off. I'll just lay here ignoring. As if we didn't have enough, just keep piling shit up so we can attract. Entertainment is bigger than it's ever been. Tickets are free. All you need is steady internet connection. Soak up a couple things you can't afford and never need. Congratulations, you're admitted. Prime time tonight. War in real time. So just dance on TikTok right before the last blast off. History stuck on repeat. Nothing us modern slaves can do about it anyway. This has nothing to do with me. Till it hits me in the face or they stroll through my backyard. Or maybe when you chips from my devices run dry. Oh, are we ever gonna change? No, I guess not. Safe here on land. Oh. Nova pandemia do noso tempo. Non é que sea unha enfermidade nova, pero se está estendendo moito. E case é un espectáculo máis. E se non facemos algo pronto, de esta as mascarillas non nos van a librar. Diso va o novo vídeo que vimos de escoitar, editado por Adrian Timms, o noso inglés de Vigo, e ten por título Soldiers Dance on TikTok. Co mesmo propósito, Fontaines D.C., Massive Attack e John Fathers veñen de anunciar a venta dun EP en vinilo a favor da iniciativa de parar o xenocidio en Palestina. O disco chamase Ceasefire e os beneficios van a Médicos en Fronteiras en Palestina. O poden mercar, por exemplo, en Bandcamp. Mentre chega, escuitamos a Fontaines D.C. en Boys in a Better Land.

anda por aí. Não toques aqui, não toques ali. Põe as mãos para baixo para resistir. Não coça a cara, nem os teus cabelos. Que ai, o bicho anda por aí. O produtor galego Arthur M. Puga publica no selo vigués Arquestra un doble single do que escoitamos Adversarial Patch. Outra voz feminina, e que voz Arxentina Aguada, publicou xa o seu largo chamado Cuero. E as sedes pidas son as súas cancións. Imos escoitar Juan Poquito. Me parece que hai un grito alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra. De repente y sin aviso se le ha ido para Salta. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Máis voces femininas e esta tamén portuguesa. Este é o segundo sinxelo de María Vegas, presentando o seu álbum Reconnecting. A canción chámase Ocean. Dive inside my soul, turn the water. shipwreck. When you're away, drown me out of love. Bring me back with your tongue and tied in your slips in your hand. Touch me like the sea. Make me wet underneath my skin. You're all my ocean, sailor of my wave. Every time we meet, there's a storm, the waves drown our fears. Camellos seguen o seu camiño. Agora presentaron esta Llevarse Bien, que é o adianto do seu cuarto álbum. Un, dos, tres, va. ¿Quién va a gastar? No me agobies más, porque no me... xa estiveron no último programa Alejandro e María Laura. Agora se xuntan con Zoe Gutuso para facer esta Dos Hemisferios. Ya te busqué donde no es, estando cerca me alejé. Si te olvidé, soy el invierno y tú el calor. Dos hemisferios y en abril te encontré. Non terminamos de escoitar o disco que tanto me gusta de Saint Malo. Imos con esta promenada. Thank you. temos o novo do Rusán Manuel Seixas, Cantas Caídas. Antes de maldecir en marchar. Cantas caídas por la humana natural. Antes de maldecir en marchar. Cantas caídas por la humana natural. Antes de volvemos a música baseada na música de raíz. Volvemos ao álbum volume 1 de Cabra. E hoxe escoitamos a peza co título Bolero. Pero a non plir los sal de Algeria, pero a no plirros de sal de Algeria. La Torre es una de las preferidas en este programa. Ahora ímos con una remix de Amán de Gachi, que é prácticamente unha reconstrucción da súa canción Amor y Miel. Thank you. pasan dende Portugal este disco de Throws and the Sign, a que non coñecía, que se chama Drena. E ben moi ben para decirvos ata semana que ven, ratiñas. Disfrutade. Controla o dilema pesado. No passado sou brisando. Mão esticada pra o mandado. Nunca fatigado. Tiro o estresse só dançando. Ulalala entra. La la la, la.